Argentina, es 19011, clear to Ezeiza, Sierra Alfa, Echo Zulu, a fire flight level 380, departure runway 10, then turn right via Songu, one departure, Tolku, transition. After that, uniform Sierra 44 to Sierra Golf Romeo, Puerto Seguro, Hawk 5122, departure frequency will be 119.8, Argentina 19011. 1911, Sierra Alpha, November Vito, Oscar 1 departure, then Delta Oscar Kilo Lima uniform transition. Okay, yes, sir. It is Song Wu, Sierra Oscar, November, Victor, Oscar. And after that, yes, Delta, Oscar, Kilo Lima uniform. Argentina 1911. We are ready for a push and start. Affirmative pushback and setup coming ready for taxi, Argentina 1911. Clear push and start, I will go back for taxi, Argentina 1911. China 1901 for taxi, call tower 118.60. When ready for taxi, go to tower 118.60, Argentina 1911. Coron 161, autorizado Guarulhos, 360, Perizolono 0, curva direita, nação voo 1, transição Motiva, transponder 5165, controle 119.8. Sambo 1, transição Motiva. Tambo, Sierra, Alfa, November, Victor, Oscar. Ok, autorizado então 360, direita, Tambo 1, transição Motiva. Correto, Tambo 1, 0, Rodovia. Número 1, chama para o pushback. Maravilha, 1, número 1. taxi Argentina 1911. Taxi Argentina 1911. Approved taxi Argentina 1911, via apron 1, India. Contact this frequency on holding point runway 10 QNH 1013. Runway 10 via India. And contact 118.1. Maintain this frequency. Maintain this frequency, thank you. Approaching holding point runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, my left is take off runway 10, wind 210 degrees 06 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, airborne at 12, contact 119.8. Airborne 12, switch frequency 119.8. Brigado, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Frías, Argentina, 19011, in sort of 2380, with you. Argentina, 19011, scope code 5122. Switch, squawk to 5122, Argentina, 19011. Contact. Departure Clementine Level 380 performing Sample 1 departure. Roger that, Clementine Flight Level 380 Sample 1 departure. And can you make some coordination to fly Doksu position as soon as you can? Position is Doksu, Delta Oscar Golf, Sierra Uniform. Bye. Argentina 19011 regrets claim on a high speed. Autorizado, simultaneo, 561. Speed up, obrigado. 19011. Salvador, bom dia, é o tank 3601. Bom dia, preparação voo 1, transição ótima para cópia chamando torre 118 de sua meia dúzia. 601, pronto cópia? Está pronto cópia. Autorizado, São Paulo 360, Operador do Lono 0, curva direita, Sanvo 1, transição ótima. Transponder 5167, controle 119.8. OTAN 3601 autorizado para São Paulo, nível 360 via uniforme Zulu 10, Sanvo 1, com curva à direita após a decolagem, transição ótima. O transponder 5167 e o controle 119.8. Fechamento correto, é pronto, fechamento. Chamada pronta, então 3601. Maintain flight level 320. Climb up, maintain flight level 320, 19011. That's correct, and flight direction south to Delta Oscar Golf Sierra Uniform. Muito obrigado, senhor. Fly heavy to Doksu position, Argentina 19011. 911, can technology center frequency 125.1, backup 123.8. 1251-1238. Obrigado, senhor. Bom dia, gracias. Jogou no 561 para o táxi com 172 a bordo, 3:35, Campinas. Autorizado, táxi da parte principal, táxi swing, já ponto de espera da pista no 0, time pronto, quem negar no 0, no 3, no 561. Pátio, táxi swing, já no ponto de espera, chama pronto, quem negar no 3, ligou no 561. Salvador, voo no 561, pronto. Fico meu na linha de decolar, pista no 0200 graus 069. A linha e decola, voo no 561. 561, decolado 25, controle Salvador, 119, decimal 8. 19, 19 e 8, obrigado, tenha um bom dia. Chegou 561, decola, boa. Contato radar, decolagem sub, mantém 360, pós 2000 pés direto Leda. Pós 2000 Leda, gol 961. Correto, sub, mantém 360. 360, atualizado, obrigado. Quer dizer, esquerda, gol 561. Sente. 601 autorizado, chame táxi. Camaré. Táxi, 1961, 169 a bordo, 45 Oceano Galeão. Autorizado 301, minha parte principal, TFI Índia, ponto de espera, dono 0, chamei pronto, que é legal, no 0, no 3. Aqui, depois era Azul 2849.com. Opa. Autorizado com fins 360, Peru 21. Curva direita, sai da Arbora 1, transição Elefa, transponder 5403, controle 119.8. Autorizado com fins 360, via 321, decolando curva direita na Arborino Elefa. 403, responde 19.8, é o controle, é o 1961, aliária decolar, pista no 0, 220 graus, 069. Alinhamento e decolagem no 0, gol 1161. mancha na bola de Doppler. Confirme Doppler, está presente? É, só confirmando se está chegando de vírus ainda. Ainda sim, senhor. Por mais aproximadamente 700 milhas nessa proa. Gente, só um minuto, estou coordenando com o Recife. Ok, obrigado. Queria coordenar, aproveitar e coordenar o 3280 por 1561. Submarcelo 340 e chame Recife em 251 na alterna 23.8. 251-232-340, obrigado. Corona 61, decolou 3.000, controle Salvador 119.8. 198, Corona 61. Onda Gol 1400, São Bruno. São com transição ótima. Corona 61, meu contato radar, decolagem, submantém o nível de voo 360 após 2000, direto Leta. Sobe ao 360, 2000, Leta, Corona 61. Taxi 3, 601, 1071, após 3:54, Perna Galeão. 3601, via parte principal, Taxi Índia. Chama pronto, ponto de espera da 10, que é negar o 0013. Taxi Índia, ponto de espera, vai reportar 10013, 3601. Salvador, bom dia, Altran 3399, formação Foxtrot, está no 073, ação Guarulhos. 399, Guarulhos 340, eu perdo no 0, curva direita, São Vuno, transição ótima, transponder 5405, controle 119.8. 340, moto conforme, quase colar direita, ação de Uno. 5405198, é o controle, está 3399. Confirma a saída do Sambo 1 no transição Mótiva. Sambo 1 no transição Mótiva. Borracha em pronto. Vai lá. O nome é 1, se mantém o nível de voo 340. Restrito 340, Manoel. Solo Salvador Bom Dia, copia a Zenta Oscar no BP Blue. Prossiga. Solo, autorização para revocar a aeronave do Bate 3 para posição 8 do Bate Principal. Bate 3, portão 8, autorizado, cheio interno. Estamos confirmando, portão 11, 11. Portão 11, autorizado. 3601 olhando decolar, pistão no 0, 220 graus, 039. 3601, vai guardar mais. Seguinte. Solo Oscar, vendo de Londres, obrigado, certo? Confirme. Oscar, no vento de luta, autorizado, reboque até a posição 1. Afirmo. Tá, ok, obrigado. Era decolado, pistão no 0, vento 270 graus, 029, 3601. É, decolado. 61, chame o centro Recife em 251, alternativa 23, décima 8. 251, 232, 161. Escuta do azul Alfa Uniforme, Charlie. Prossiga. Bom dia, como estamos com a missão de giro de motor em 5 minutos de marchamento no Pátio 3 já em posto para entrar? Sim, se rebaixa o término. O 3601 decolou 46, contra o Salvador 119, decimal 8. Bom dia, 01. Bom dia. Controle, bom dia, 3601, nação 1. 3601, no contato radar da decolagem, se mantém 360 após 2000 ledas. Só para 360 na São Bruno, 360. Agora de 1 minuto, assim que o reboque passar a retaguarda, tua Avianca autorizado, chame pro táxi. Assim, Avianca, passa, vai iniciar. No chame Recife em 251 na antena 3238. Confirmado. secundária 3601. 23, decimal 8. Ok, copiado, bom dia. Beleza. Então 3399, retornado, pronto por taco, 150 a bordo. 150, confirmo reto. Confio? Alternativa autonomia. 345 a Leão. Autorizado taco 3399, via parte do escolta que foi Índia, ponto de espera, dona 0 chama pronto, que é legal, 0 no 3. Parte em chamando pronto. Azul 2849, assim que o Airbus passar a retaguarda, autorizado o pushback, chame táxi. Pode passar do colega, está autorizado, chama táxi, Azul 2849. Chinar 6075, tanto cópia. 6075, São Paulo, 360, Perizolo 10, curva direita na Sanvo 1, transição mótiva, transponder 5411, controle 119, decimal 8. Correto, São Paulo. Oscar Lima Zulu Ciente. Obrigado, bom dia. 3399. Prossiga. Tem algum contato com a aproximação? Negativo. Você pode ali manter, já, daqui a um minuto está pronto? Afirmo. Deve ali manter o 90. Tá pronto, tá? 3399. Falagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 159. Veio com nós, tá? 10, tá? 3399. Táxi, o azul 2849 com 110 a bordo, 3h45 de autonomia, alterna Galeão. Azul 2849, autorizado táxi à direita via Taxi Índia, ponto de espera do 90 chame pronto, que é negar o 90 no 3. Ajustado no 0 no 3, reportará pronto, azul 2849. Controle 3399, decolado 00, 0700, controle 1998. 98, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 1219, no porto número 800 da informação. Golf, autorização, com Goiânia. Voo 229, pronto, cópia. Afirma. 229, com Goiânia, 360, autorizo 110, curva direita, Tango 1, transição ótima, transponder 5413, controle 119, decimal 8. Gente, 360, prezado Concorde, Zepesolo 10, decoda 10, cruz direita na Flambo 1, transição ótima. 5413, transponder e controle 198, chegou 1219. Correto, chame pronto, flashback. Até mais. Boa noite, decimal 62. Boa noite, senhor. Salvador, muito bom dia, azul 235, com a boca para o dia. 2535, 1 minuto cópia. Bora. Azul 249, pronto? Tá pronto, 2849. Azul 249, aliás, decolar, pista 10, vento 110 graus, 129. Ali decola, azul 2849. Pronto, cópia, 2535. Pronto, cópia, o 2535. Azul 2535, Rio de Janeiro, 340, Pesolu 44. Curva direita, Sanfo 1, transição DOC 1. Transponder 5415, controle 119, decimal 8. Ideal seria para o de Mótiva. Comentos para livros de desvios, será coordenado Mótiva. Tem livros de desvios, o TAM 3399. Gente, agora de 2 minutos para a cópia, aeronave decolando, pistão 0.